drogas. Ouça a nossa rádio. Aqui tem mais sucesso. 7h29. Alvorada M Gospel. Alvorada M Gospel. 990 kHz. Rádio Alvorada Gospel. Gospel. 990 kHz. Seja bem-vindo. Você está na Alvorada Gospel. 100% Jesus. É gostoso ouvir. A partir de agora, vai ao ar, programa O Semeador, da Igreja do Avivamento Semear. Ministério Pastor Celso Omar.